Satisfação favela, por cada criança, por cada sorriso, por cada sonhador, por você verdadeiro. Depoimento está de volta, irmão. 1995, entre o corredor polonês ao canto das almas. 2016, a evolução dos seus medos. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. A paixão do semelhante é que é um sedante, olhar com nojo. Vaidade corruptora, tipo um moderno leproso. Conflito abundante, emoções que regem o ato. Faz do sábio arrogante, confuso de um homem fraco. Lábio que habitou o beijo, que fez Abel se render. Edifica no desejo do amor que te fez sofrer. Na busca eterna de um pomar com botões sem espinhos. Não deixou me tornar um homem cético, só inspirado em tempo. De troca ao pá, corte com laço. Um discurso seletivo que aumenta o ódio destilado. Se é pra ser pá, me deixa só com o D pra quem não é poesia. Que eu limito teu CD, faço do meu pedagogia. Na meta da alforria, não pelo placa que ostento. Pipoca sem causa que oferta sangue ao capeta. Sou uma metáfora abortada. Aquiles patriota, imperfeito e privado. Hoje entendo que a sua revolta não é do slam. Radical, psico, shake, Mustafa. Nas noites de Halloween, explodindo com Bagdá, municiano. Na retina, uma fosca visão do amor. Meu sorriso, eu perdi morfina, abolição pra essa dor. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. Perto do exemplo de conduta que te ostenta roubar, pondo no sistema a culpa, preguiça de pensar. Desdenhando a fortuna regada do Maspiono, Cataglock vai nas docas do porto buscar teu sonho. Porque só quis ser louva a Deus, plana igual 14 pistas. A lasão tipo judeu, chapa construir San Remi foi retrocessa. Da Icode, verdade nunca foi dita. Uma rúbrica na lápide é o triunfo da conquista. O derradeiro pecado, sensatez pro palhaço sem propósito e vida. Um leão domesticado após ilusões, romanesca na transavaliação. Profundo desprezo por tudo ao ver que não tem coração. Mas é submisso a quem dita o conceito do sangue puro e te limita. Um cachorro no cerco comendo a dúvida. Na gestação do suicídio, no casulo da vaidade. Porque no pote do gnomo acredita ter liberdade. Teledramas, conto de hobby, um camponês de ato nobre. Moderno mundo rompe o mito do arco e flecha pela Glock. Precisei me desprender, focar retina além do inferno. Pra entender que a minha paz não se forma em qualquer castelo. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. Depoimento, um som epidêmico pelo rap. Chando bonde, de volta a cena pelos moleques. É nós mesmo, puxa o bonde. É isso mesmo, só vi moleque, confirma que nós voltou. Confirma que nós voltou. Confirma que nós voltou, firma que nós voltou. Confirma que nós voltou, firma que nós voltou. Confirma que nós voltou.